Salve, salve, coelhada! Decadentes, número 296. Eu sou Jair Viana e vamos falar aqui hoje desse empate 1-1 com gosto de derrota com o Atlético Goianiense, né? Tá complicado, gente, tá complicado. Ainda dá para acreditar? Comentem aí, vamos fazer o programa hoje aí, baseado em nossas esperanças. Estão aqui comigo os culpados de sempre. E um convidado que praticamente já é da casa, Guilherme Saci Rios. Saci, dê seu boa noite e fala um alô pra galera aí. Boa noite, galera. Primeiramente, parabenizar o Decadentes, né, pela grande ação aí de puxar a vaquinha pelo programa 300. Eu basicamente já estou bem ansioso para a realização dele. E agradecer novamente o convite, Jairão, Thales, Filipão. É um prazer estar de volta aqui. Vamos falar novamente de uma não vitória do América, né? Tão rotineiro aí para a gente. Mas um time bom, né? Eu gostei do América ontem. A gente vai debater durante o programa aí. Se o Wagner Mancini tivesse cagado ali no intervalo, talvez a gente teria os 3 pontos aí para casa. É isso aí. O Saci falou do nosso programa 300. Daqui a pouco eu vou contar uma novidade boa para vocês aí. Como é que vai ser nosso programa 300, cara? Vai ser um programa histórico. Estão aqui comigo também Felipe Deleucas, o homem do Decabits, né? Um pedacinho de Decadentes quase diário aí, só que a gripe não tem deixado ele fazer os seus Decabits, não. Felipe, dê sua boa noite. Boa noite. Infelizmente, esse negócio de vida de produtor de conteúdo é difícil. Você gripa, você perde as oportunidades aí na vida. Mas estou melhor, estou melhor. Não há gripinha qualquer. E foi gripe mesmo. Eu fiz o teste, não era Covid, foi gripe. Então já estou quase 100% aí. É isso aí. E por último, o homem, a lenda, o mito, Thales Maciel, dê sua boa noite e já emenda aquele resumo que todo mundo espera. Olha, um He-Man clássico. Tem o esqueleto também, ó. Comprei pro meu menino, mas fica no meu quarto. Foda-se. Então, boa noite, galera. Primeiro aí falar pro Felipe que assim, ele produz conteúdo, mas ele produz conteúdo pro Decadentes. Qualidade aqui é o que a gente menos prega e espera de nós mesmos, né? Então pode fazer essa porra desse Decabits aí, gripado, caralho A4, que não tem problema nenhum. Com relação ao jogo de ontem, um horário estranho, um horário para mim horroroso, 8h30 da noite. Espero que quando voltar o público, esse horário seja abolido, porque domingo, você sair do estádio 10 horas da noite, e no outro dia você tem que acordar para trabalhar, é foda, não dá muito certo, não. Pegamos um Atlético Goianiense que, apesar de estar no meio da tabela, não vinha de uma boa sequência, então era a hora do América se reabilitar. A gente teve a estreia aí, a grande estreia do Patrick, que está longe de ser o lateral que a gente espera para a Série A, mas em comparação com o nosso reserva, que é o Diego Ferreira. Como bem disse o rapaz da Tatiaia, Patrick é um Cafu perto dele. Além dessa entrada do Patrick, a gente também teve, vamos dizer assim, o fico do Ademir, né? Ele fez ontem seu sétimo jogo, e a outra surpresa na escalação foi a entrada do Alê. Extremamente discutível a entrada do Alê. Você pode pensar pelo lado que motivacional, o cara comeu um banco aí, alguns jogos, vai voltar melhor e tudo. Mas vamos lá, vamos falar do jogo. Essas alterações deram resultado, o América entrou melhor que o Atlético Goianiense, tanto é que foi presenteado com um gol numa jogadaça do Fabrício Daniel. Eu acredito ali que o gol do Ademir, 60% do gol, 60, 70% do gol, põe na conta do Fabrício Daniel, uma jogada maravilhosa que a gente pede sempre, chegar à linha de fundo e cruzar para trás. Você pega a defesa desguarnecida, O Ademir bateu muito bem na bola, não pode se tirar jamais os méritos do Ademir. O que mostra que o Ademir está focado no América. Fez o seu sétimo jogo, fez gol, foi importante. Precisa ainda soltar mais a bola. Eu até entendo o Ademir às vezes, porque assim, soltar a bola para alguns jogadores do América é melhor você prender a bola. Mas às vezes você prender a bola, você cria situações de contra-ataque. Foi o que aconteceu algumas vezes. Logo em seguida do gol, a gente teve uma bola na trave do Felipe Azevedo, um pecado, umas coisas que... Aquela frase que a gente repete todo o campeonato, chata, que eu queria não mais repetir. Mas são coisas que só acontecem com a América. Vencendo de 1-0, uma bola na trave, 2-0 ali, era uma outra tônica de partida. Mas aí acabou que a gente tomou 2-0, acabou que a gente não fez esse gol. E o Atlético Goianiense, numa jogada pelo lado esquerdo, que é nosso calcanhar de Aquiles, o Alan Ruschel, é difícil a gente ficar sempre batendo na mesma tecla, criticando o jogador e tal, mas não dá para ter Alan Ruschel na lateral, não. E para acabar de inteirar, o nosso um esquema de três zagueiros, que o Mancini inventou, alguns já estão o comparando com Adilson Batista, no estilo Pardal. Nesse esquema de três zagueiros, o terceiro zagueiro, na verdade, era um volante. E você colocar um jogador fora de posição, sem treinar direito, não é um negócio muito legal, e foi isso que aconteceu. O Atlético Goianiense, uma bonita jogada, o cara entrou sozinho dentro da área, bateu. Sinceridade, não vou culpar o Cavicchioli, porque vem nos salvando, mas acredito que seria ter uma bola mais defensável ali. Talvez ele caiu primeiro e tal. É complicado isso, é complicado. A nossa posição aqui de crítico nos dá essa condição, e às vezes a gente fica até chato, que a gente fica só criticando os outros. Mas o América sentiu o gol, sentiu pra caramba o gol. O Atlético Paranaense é um time de força física. Tanto é que o camisa 5 deles é o Maranhão, que já passou aqui, a gente lembra muito bem dele. Um cara que explora bem a condição física dele. Então o Atlético Paranaense bateu bastante, o juiz foi bastante complacente com isso, não amarelou os jogadores deles. Eles desceram o cacete mesmo, os jogadores do América. E fisicamente, os nossos jogadores são bem mais franzinos do que os jogadores deles. Virou o segundo tempo, e aí é o que o. Acho que foi o Saci aí que falou na apresentação dele. Entrou a figura do Wagner Mancini. Eu não sei se o Valoura pediu para sair ou o que, que foi, mas eu só sei que ele tirou o Valoura, colocou o Pagodeiro, o Krigor, e o time não se encaixou, não se encaixou. Mas mesmo assim, para nossa sorte, o Atlético Goianiense é um time limitado. Eles até tiveram um gol muito bem anulado, com plagiando meu ídolo Neto, diga-se de passagem, muito bem anulado. E depois o Wagner Mancini fez as outras quatro substituições totalmente aleatórias, totalmente sem nexo. Expôs o América e não deu poder de ofensividade para o América. O único jogador que entrou ali querendo alguma coisa, e com alguma capacidade de mudar o jogo era o Giovani. Rodolfo entrou, a gente assustou, tinha algum tempo que o Rodolfo não entrava. Talvez está na hora do Rodolfo pedir um short, uma camisa num tamanho maior, para não ficar tão colado ao corpo. E na televisão ficou ruim, não ficou legal, não. Ficou parecendo que estava muito acima do peso. Até correu, mas um jogador sem confiança não dá certo. Entrou com o Juninho também, que não fede nem cheira. E acabou que, igual o Jairo falou aí muito bem, foi um empate com sabor de derrota, porque a gente mais uma vez deixou escapar 2 pontos, e que nos farão muita falta no segundo turno, visto que, por exemplo, a gente teve a chance de vencer o Flamengo no primeiro turno, não vencemos, E agora o Flamengo, o placar mínimo deles é 3. Então nós estamos mais ou menos enrolados. Mas como bem disse aí, a gente não pode perder a esperança jamais. Beleza? É isso. É, eu acho que a gente fez um jogo... Eu particularmente não gostei da escalação inicial, embora o que foi, considerando o que foi dado, eu particularmente mexeria no meio. Para mim continua assim essa lógica do Juninho Valora atrás. E dessa vez foi o Alê na frente em vez do Juninho. Eu não consigo entender qual que é a ideia por trás disso. E para mim ficou mais. Ontem ficou ainda mais claro o buraco que ficou entre os três zagueiros e os meias. E foi onde o Atlético Goianiense jogou, né? Para mim ficou muito claro a falta de um primeiro volante ali. Toda bola que chegava no nosso ataque, ela nunca chegava quebrada, né? Ela nunca tinha aquele primeiro combate. Na verdade, a gente tinha um primeiro volante, só que estava jogando de zagueiro, né? Pois é, mas enfim, ele estava em linha com os outros dois, né? Os outros dois. Então, quer dizer, não quebrava a primeira bola, né? Então, para mim, o jeito que a gente jogou ontem não estava legal. Então, para mim, a entrada do Alê, completamente aleatória para mim, aleatória, muito lento. Eu estava no grupão, até comentei antes do jogo que eu torcia para o banco ter feito bem para ele. Até porque todo mundo que está nesse grupo aí, mais hora, menos hora, vai entrar. Mesmo o Alê, mesmo o Juninho, todos esses caras, mais hora, menos hora, tem que entrar, porque é assim mesmo. Mas voltou o que estava antes, voltou. Não é que fez um jogo ruim, tá, gente? Não vou dizer que o Alê fez um jogo ruim de todo, não. Eu até achei que fez um jogo de ok a bom, mas não é o que a gente precisa. Fez um bom jogo de Série B, né, Jairo? Pois é, cara. Ele fez um. Igual eu falei, ele fez um jogo, vamos dizer assim, ele fez um jogo com poucos erros. Mas cresceu, mas não comprometeu, né? Isso, assim, então, né? É aquela história. Também nós estamos chegando, precisando de gente que chega para resolver e tá bem longe disso aí, né? Felipe, você viu desse jeito aí também? Sim, eu até acho... O Mancini ele tem mostrado algumas qualidades, que é... Ele tem deixado o time mais competitivo, e ele conseguiu fazer com que esse time criasse oportunidades de gol. Então ele tem... ele tem alguns méritos, vê o time evoluindo em alguns aspectos. Só que ele tem pecado em outros aspectos, com a questão principalmente defensiva, né, na forma como ele tem armado o time. E aí... Ele até agora não conseguiu resolver o meio-campo dele, né? Ele testou ali o Juninho, testou o Alê agora. E é aquela história, não resolve o problema que é você jogar com o Juninho Valora de primeiro volante, que sacrifica ele, que tem um passe mais qualificado do que o Alê e do que o Juninho. Então, se você tivesse ele chegando mais à frente, um primeiro volante ali do lado dele, ia ser o mais interessante. Esse primeiro volante... Pra mim seria o Zé Ricardo, mas se fosse o Sabino ou se fosse o Ramon, que acabou jogando também um pouco de volante no segundo tempo ontem, funcionaria. Se ele não quer usar o Zé Ricardo, quer usar o Ramon, beleza. Às vezes dá uma chance pra mais alguém, mas a questão é, o Juninho Valor não pode ser esse primeiro volante, que você mata ele em termos do passe que ele tem, e as outras opções que estão entrando ali não estão ajudando, porque não tem qualidade, né? Não tem qualidade para jogar Série A. Nem Juninho, nem Alê, nem Toscano. E aí isso tem comprometido, né? E aí você pega que o time vai até bem dentro das limitações, só que ele tá pecando agora é falta de peça, né? Porque ele cria chance, mas aí a bola sobra no pé do Felipe Azevedo, que não consegue concretizar, sobra o pé do Marcelo Toscano, um lance similar até o do Ademir, ele não consegue pôr a bola nem na direção do gol, dificulta, né? E aí você tem compensação, o Alan Ruscha, que não consegue ajudar nem no ataque, a defesa é uma avenida gigantesca, qualquer zagueiro que jogar pelo lado esquerdo ali vai sofrer muito, porque ele não consegue agregar em nada em marcação, ele sempre tá chegando atrasado, ele não consegue aproximar ali do ponto lateral que chega do lado deles. É incrível como é que todas as jogadas que o Atlético Goianiense criou com o maior perigo saíram ali nas costas do Alan Ruscha, né? E aí, eu acho que até por isso que ele tentou colocar o Ramon para ver se dava certo, só que o Ramon, ainda se adaptando ali, não deu conta, né? E acabou saindo um gol um pouco nessa dobradinha ali, que tem a avenida nas costas do Ruschel, e o zagueiro vai jogar pela esquerda, que vai ter que se desdobrar ali para tentar marcar alguma coisa, né? Então, se ele tivesse um lateral esquerdo padrão Serie A, e possa não comprometesse, que é o que o Alan Ruschel faz, e tivesse ali um zagueiro também de mais confiança, para não ter que improvisar o Ramon, porque você não confia nos outros zagueiros que você tem, por exemplo, eu acho que o time possivelmente teria ganho tanto a partida contra o Grêmio, quanto essa partida de ontem também, teria tropeçado menos. Só que ele tá pecando ali também, vai jogar com as peças que ele tem, e as peças que ele tem são ruins, né? Então uma hora ou outra, isso dá B.O. em campo. Jairo, você, para variar, tá mudo, como sempre. É um bordão seu. Eu gosto de tirar os barulhinhos para não incomodar vocês. Entendi. É. Então não era você que estava no tch-tch-tch-tch quando eu estava falando, não, né? Era, mas aí eu vi que eu estava te incomodando, eu tirei. Você me desculpa. Entendi. É para lembrar os bons tempos do Felipe Deleucas lá em Gibraltar, que ele ficava com tic-tic-tic-tic na cabeça da gente, lembra? Entendi. É curso da tilografia dos decadentes, né? É o jeito. Passa para o menino Saci, tadinho. Ele precisa falar. Ô, Saci, e que me fala uma coisa. Quando você viu a escalação do Mancini e as substituições dele, o que você sentiu? Nossa senhora, a pior pergunta, né? Foram duas sensações bem sinistras, porque eu acho que o primeiro impacto ali ao ver a escalação é ver o Alan Ruschel, que de fato nada justifica. A gente está nada. implorando pela volta do Marlon aí, né? E de fato parece que ele está voltando, é uma boa notícia. Mas essa questão o Thales pontuou bem, né? Improvisando o Ramon ali como terceiro zagueiro. Mostra que nós não temos zagueiros, né, para estar improvisando o jogador ali na posição. Então, nós vendemos Messias a R$ 2 milhões e não recompomos nem com ninguém, né? Não adianta falar que Lucas Cal é peça de reposição, porque nem relacionado está sendo direito. E sobre as substituições, eu acho que acompanhei o comentário de vocês. O Juninho Valora, jogando de primeiro volante, mata tanto o jogador quanto a formação do América. E o Mancini teve a oportunidade de consertar ali no intervalo, mas ele cagou em cima da parada inteira, né? Porque ele volta, tira o sistema de três zagueiros, porém, em vez de ele substituir o próprio Ramon ou o Alê, ele tira o Valora, né? Então, nós poderíamos ter, naquele momento, ele ter colocado o Ramon e o Juninho Valora e tirado o Alê, por exemplo, e deixado a equipe um pouco mais ofensiva. Mas ele tira o Juninho, o Valora, e nada justifica para mim. E uma coisa que tem me assustado muito nos jogos do América é que todos os jogos nós terminamos sem formação, né? O Mancini começa a mexer numa peça, começa a mexer em outra, na hora que você vai ver, igual ontem, terminando com o Toscano, Crigo, Giovani, Rodolfo. Então, tipo assim, né? É igual pelada de criança, um bolinho lá para frente e um Bem. bolinho lá atrás. Né? Eu acabei que olho tentando fazer a ligação lá atrás desesperadamente. E no primeiro tempo, a observação, né? O Eduardo Bauerman jogando quase como ponta direita ali, né? Então, Que negócio maluco que é aquele, gente. tá meio complicado entender um pouco essa formação que o Mancini tá buscando aí. É aquela coisa, ele quer jogar com 3-5-2, mas nós não temos jogadores para jogar no 3-5-2, né? Pois é, e aí, quer dizer, o problema, eu tenho uma impressão com relação ao Mancini, é que o nosso elenco tem poucas verdades. Se há poucas coisas que você fala assim, não, isso é o óbvio. E nem isso ele segue. O exemplo que eu dou é o primeiro volante. Para mim, eu não tenho dúvida nenhuma que primeiro volante ou é o Zé Ricardo ou é o Sabino. Um vai gostar mais do Zé Ricardo, outro vai gostar mais do Sabino. Mas para mim, eu não tenho dúvida nenhuma que é um dos dois. Outras obviedades. Juninho e Alê não dá. Alan Ruschel não dá. Qualquer outra coisa que não seja Alan Ruschel dá. Que seja o Ramon de improvisado na lateral, provavelmente ele defende melhor do que o Alan Ruschel. Tanto é que o Barroca jogou em cima do Alan Ruschel. Foi E vergonhoso. diga-se de passagem, o Ramon tava uma baba ontem também, né? Pois é. Mas o Alan Ruschel, cara, ele perdeu todas, a bola passava na boca dele e ia embora. Então, assim, eu vejo o Mancini completamente perdido, assim. Por quando ele chegou, eu entendi que ele estava procurando um time, que ele estava procurando um esquema, mas eu acho que ele se perdeu no meio do caminho aí, bicho. Ele começou a inventar umas coisas que não, sabe, que não precisa. Que faz o básico, faz o simples. Então tá bom. Então nós vamos jogar com três zagueiros? Então tá bom. Quais são os três melhores zagueiros que eu tenho? Então tá. Então é isso aqui. Nós vamos treinar desse jeito, nós vamos botar isso aqui para funcionar. Quem que é o melhor lateral esquerdo? O melhor lateral esquerdo é o Alan Ruschel? Não é possível que seja. Não é possível que seja. Né? Então você vai acertando ele de um jeito ou de outro. E para mim ele come... Aí, se já começa estranho, termina aleatório. Começa, parece que o cara rodou o peão da casa própria e falou assim: agora vai entrar fulano. Entra aí. Agora quem que sai? Vamos rodar o peão da casa própria para ver quem que vai sair. Aí pronto. Ô, gente, sabe. Não sei, eu entendo que tá muito complicado desse jeito, assim, essa. Eu, para mim, eu tô com um feeling de Adilson Batista toda hora. Eu vejo esse cara, me dá uma fobia de Adilson Batista, que a gente já viu essa história, cara. A gente já viu essa história. Uma diferença que eu acho que o Mancini merece um pouco mais de crédito com o Adilson Batista, que o Mancini conseguiu ter trabalhos bons, né? Uma coisa que o Adilson Batista não tinha, principalmente quando chegou aqui, né? E a diferença é que com o Wagner Mancini, o time pelo menos tem criado chances de gol, o que também não acontecia com o Adilson, que as invenções dele matavam o time completamente, né? Mas sim, tá estranho, tem coisas que não dá para entender. Para mim, a maior delas é o porquê da saída do Zé Ricardo, por exemplo, recuar o Juninho Valora e o Alan Ruschel ter ganho posição, né? João Paulo, não sei, se o João Paulo não tivesse machucado, até entenderia. Mas assim, a minha prioridade é que o Marlon vai jogar é João Paulo ou Lucas Luan. Se não coloca o Alan Ruschel, em hipótese alguma. Ele não tem a menor condição. Sim. Eu acho que assim, eu acho que falta ali tem umas opções de. Ah, que o treinador insiste naquilo que ele poderia abrir um pouco mais a mente, viu? Sinceramente. Deixa eu ler alguns comentários aqui, gente. O Flávio Antes. Azevedo. Oi, diga. Pode falar, Você Sérgio. tá rosa, Jair. Você tá bonitinho rosa. Tô, Eu né? esqueci o que eu ia falar, mas você tá bonitinho rosa. Pronto. Deixa eu ler alguns comentários aqui. O Flávio Azevedo. Novamente contrataram atacantes que não fazem gols. Cada contratação ruim. Deve ser só de sacanagem escalar Juninho e Alê. Só faltou entrar com o Diego novamente. Não tá fácil, não. Tá aqui também lembrando. Último recado. Ganhar em casa é obrigação. Fora Juninho, fora Alê, fora Diego, fora Ruschel. Toscano não, mamãe, Toscano não. Que dia vai liberar a torcida, presidente Alencar? Só na eleição? Hashtag chupa Lisca. Eu acho que com relação ao Toscano, eu acho que a melhor frase que eu li dos grupos de WhatsApp é que ele está jogando de calça jeans molhada. Só pode ser, cara. Pelo menos ele voltou a jogar com o meião levantado, né? Pois é, menos mal, menos mal. Menos mal. O Rafael Muniz, boa noite. Ainda dá para recuperar. Campeonato fraco no geral. Rafael tá confiante aí. Zé Alves Aguiar, nosso parceiro aí. Salve Decadentes. Itabira vos abraça. Adriano Lacorte, Alê é um Renan Oliveira cansado. Eita, é um Alê que não tomou. É um Renan Oliveira que não tomou seu Red Bull. Cara, eu discordo, porque o Renanzinho, pelo menos, ele tinha um passe de qualidade. O Renanzinho, hora ou outra, ele pegava uma bola, ele colocava alguém na cara do gol, ele fazia uma Fazia uns gols de jogada, vez em quando, detalhes. fazia uns gols. O Renan, o Assistência. Renan, o Renanzinho, ele é preguiçoso, mas ele é bom de bola. Diferente do Alê, que é só preguiçoso. Nosso parceiro aqui, Adolfo. Boa noite. Mais um jogo ganhável que deixamos passar. Cada vez mais difícil. O Judas ficou e fez gol. Murilo tá aqui falando, ó. Rodolfo parecia que estava com um tambor na barriga. Thales, você como nosso comentarista de forma física, o que você tem a dizer sobre o Rodolfo ontem? Parece que você, na hora do que eu estava fazendo o resumo, você estava dormindo, né? Porque eu já falei sobre a forma física do Rodolfo, mas eu gostaria que você poderia comentar. E queria fazer uma observação sobre o comentário do Thales. O Rodolfo ontem voltou de contusão, Thales. Então, por isso que ele estava ausente. Você reclamou da ausência dele, ou sentiu falta, não sei. Então, por isso, às vezes, ele comeu um hambúrguer a mais ali também. Então, dê tempo ao Rodolfo para entrar em forma novamente, por favor. Entendi. Bom, mas aí, peraí, já demos já até o quê? Um ano e oito meses? Um ano e meio. Ô, bicho. Só outro comentário que eu li num dos grupos aí. Esse negócio de gente não ir pro estádio é uma merda, que você só fica nessa bosta de grupo de WhatsApp. É uma merda essa porra. Tem que assistir jogo em boteco, foda-se. E aquele cabelo do Rodolfo, bicho? Alguém me falou que aquilo ali era a espuma da Brahma. Eu falei, bicho, não porra. Você tá recebendo algum da Brahma pra isso? Cara, eu acho que assim. A vida dele, problema é todo dele, foda-se. Mas, particularmente, eu acho que um tipo de coisa dessa aí, de pintar o cabelo, fazer uma coisa diferente, é num momento de comemoração. Ele tá comemorando o quê? Ele tá comemorando ser ruim? Ele tá comemorando estar 3 meses sem fazer gol? Ele tá comemorando o quê? Ele tá comemorando não dar conta de fazer gol de pênalti? O que ele tá comemorando? Eu não tenho absolutamente nada a ver com a vida dele. Isso é uma opinião. Tá comemorando que o iFood chegou. É. Por exemplo, a gente até fez uma brincadeira que se chegar no final do ano o América ficar na Série A, nós vamos pintar o cabelo e tal. Uma comemoração. Aí se me aparece o cara voltando de contusão, gordo, com a camisa apertada, sacou? Com cabelo amarelo, cabelo de chope. A culpa é da Volt. A Volt fez camisa pequena, não é dele que tá gordo, não, tá? É que você não viu a 6G, bebê. É que você não viu a 6G. A 6G cabe o Andrezinho com folga. Tá certo. Tá? Pra quem não conhece o Andrezinho, a gente fala Andrezinho, mas ele tem assim um corpinho de mamute. Tá? Segue o jogo aí. O Paulo Braga, boa noite. Não dá para entender o que ocorreu com o Zé Ricardo. Por que ele não é escalado? Ramon com prioridade sobre ele? Não dá. O Augusto Rezende também está falando. Não testou o Zé Ricardo e o Sabino. O Sabino não está nem no banco, ele está machucado ainda. Não. Tá, não, mas ele estava machucado, né? Estava machucado. O Rodolfo também. E até jogou ontem. Pois é. É porque hambúrguer ajuda a curar a lesão muscular, né? Proteína, né? Tanto de proteína que ele ingere ali, né? Aí... queijo, essas coisas. O Augusto Rezende também está falando que Berrio, depois de 18 meses parado, volta para jogar? Volta. Vai jogar uma partida mais ou menos, na segunda já machuca. É assim que acontece com a América. E olha que é, estilo Ribamar. É assim que acontece com a América. Exatamente. O Geraldo Graciano está aqui falando. Boa noite. Parece que o Clube Empresa vai sair. Dizem que vão injetar 200 milhões. Geraldo, até onde eu sei, esse valor aí é variável, tá? Depende, inclusive, de o que vai acontecer com a gente ano que vem. Por isso o povo está bem estressado com isso aí. Será que eles fazem... Desculpa, já. Será que eles fazem reuniões para... Por exemplo, lá na empresa. Lá na empresa que eu trabalho, o mês que a gente vende mal, o diretor chama a gente e come o nosso rabo. Será que é algum tipo de reunião na América, bicho? Porque, assim, o desempenho está péssimo, está pífio. Será que alguém vê isso ou é só a gente? Você acha que é necessário cobrar quem como? Se bem que o nosso gerente de futebol é necessário. Que inclusive não está nem aparecendo mais nas fotos, né? Voltou a ser o jovem careca lá, que eu esqueci o nome dele. Euler. Voltou a ser ele. Voltou a ser ele, o garoto propaganda das contratações mirabolantes do América. Saci, você acha que tem cobrança lá dentro? Eu desacredito, viu, galera? Eu, sinceramente, você pode até ver ali quando o Alencar visita o CT ali, ele possa como fosse uma visita mesmo ali, né? De tipo assim, dando um abraço na garotada mesmo, mas depois o clube já posta que o presidente estava lá presente para cobrar posicionamento de jogadores. Eu acho que é balela, não tem pressão. Inclusive aí, né, nos protestos que aconteceram nas semanas passadas aí. Os próprios jogadores falaram que não existe cobrança lá dentro, por isso que muitas pessoas ficam acomodadas dentro do América. Acho que não acredito que não tenha novo, Jairo. É muito tranquilo jogar na América. Acho que é por isso que, às vezes, assim, é bom chegar um Wagner Mancini, que é um cara que nunca treinou aqui, para dar uma chacoalhada na galera. Mas, às vezes, nem isso é o suficiente, né? Então, nosso campeonato em 2021 é rezar para 4 times ser piores do que a gente. Eu estou bem conformado com isso. E tem, viu? Tem até mais que 4 times. Mas, vamos ver. Eu acredito que o América não caia. Estou bem confiante. É justamente por esse motivo, nosso time no papel, digamos assim, é um time ainda razoável. Agora é só rezar e a peça encaixar. Talvez seja um Zé Ricardo no meio-campo ali, que o Vancini não testou. E o Berrio aí, né, antes de machucar, as partidas que ele fizer aí, que contribua o suficiente. Igual o Ademir também, né, que tá acabando, né, galera? E ontem eu vi o Ademir fazendo gol, correndo pra câmera, eu falei assim, nossa, ele vai xingar tanta gente na comemoração. Ele só falou de Deus. Ainda bem, né? É que, inclusive, Vossa Senhoria pega no pé dele, né? O coitado não pode postar lá um trechozinho bíblico, lá vai Sassim meter o ferro no Ademir. Eu fui muito mal interpretado naquele post lá, porque, tipo assim, ele falou, tipo, ah, eu só quero agradecer a Deus, mas eu falei assim, não tô criticando sua religião, eu só quero que você saia da internet e vá fazer gol, entendeu? Só isso. E a cachorrada veio em peso, velho. Nossa, tive que ficar 3 dias sem mexer no Twitter, velho. Foi foda. Marcelo Consolar, nosso parceiro aqui, ó. Boa noite. Além do pro jogo, deixa claro a falta de opção no elenco. E esse papo do Zé está indo embora, tem algum fundamento? É, hoje apareceu um papo em alguns grupos aí de Zé Ricardo indo pra China. Vocês colocam alguma visão nisso aí? Eu acho que não, hein? Eu acho que não, porque a China tem limite de estrangeiro, e você gastar limite estrangeiro num volante que não vai... Sim, não que ele seja um jogador ruim, mas quando você tem um limite desse, você vai colocar o cara para uma posição que vai ter muita repercussão de marca, de o cara vai marcar muito gol, que é mais ou menos o Moisés, vai para lá com um campista com camisa 10 do time, foi o Ricardo Goulart, que é centroavante lá, o Hulk, você vai investir nisso, ou no máximo um zagueiro muito bom, ou coisa assim, né? Um volante que não vai ser o destaque do time para gastar uma vaga de estrangeiro não faz muito sentido. E tá rolando a debandada de brasileiro da China também, né? Então tá o fluxo inverso, na verdade. Os brasileiros estão saindo de lá e não brasileiros indo para lá, né? Então... É, a farra do boi lá com a questão financeira meio que acabou, né? Os investidores lá deram uma fechada na torneira, na grana que é futebol. Então... já não se paga mais tão bem quanto se pagava antes. Ainda se paga melhor, por conta da questão de cotação de moeda e padrão de salário, né? Mas já não é mais a beleza que era antes, né? Então... É, se falasse que ele estava indo para Portugal, para Iraque, para Irã, para Arábia Saudita, mas para a China, bicho, é conversa para boi dormir. Amanhã eu vou criar um WhatsApp, vou falar que o Juninho está indo para o Cazaquistão. Tendo para Bagdá. Para Bagdá. Com a bandeira americana nas costas. O Júlio César Reis tá aqui falando, ó, jogador não gosta nem de ser cobrado, vai falar que o cara tá errando, ele manda você treinar no time. Uai, se trocar o salário, bebê, é na hora. Se o Ribamar quiser fazer o que eu faço o que o Ribamar faz. Isso aí eu tenho certeza absoluta. Isso que eu com 43 anos e com 100 e poucos quilos aí. Isso aí. A comparação Roberto... foi injusta. Você podia falar que você faz o que o Rodolfo faz. Porque ficar postando foto de hambúrguer na rede social, isso, você já tá fazendo por bem menos que ele, né? Eu até pensei nisso, Vivi. Mas o que o Rodolfo faz, eu já faço. Tipo. O Roberto Neto. Acertou o problema do Rodolfo. Ao invés de treinar, tá fazendo reunião de desempenho. Reunião de desempenho no McDonald's, para ser exato. O Feled Hornet, 10. Muitos jogadores do internet criticam, mas quando o América faz um agrado com eles, com campanha de sorte, fazer pergunta, etc., estão sempre lá puxando a saco da diretoria e do Alencar. Isso acontece bastante também. Cobrar o pessoal não cobra, não. Flávio Azevedo está aqui lembrando que o Lisca está querendo um volante marcador, não duvido ele ir para lá. E no Botafogo tem o Enderson. Zé Ricardo é preocupante. Perigoso ele sabendo ir embora. Se for aí pro Vasco, eu pergunto, receber, né? Por que essas porra de treinador não leva o Juninho? Caralho, bicho. Porque o Juninho... Falei. O Juninho é um volante que tem uns 4 anos que está no América e tem 4 cartões amarelos na história dele. Vocês me desculpem eu falar demais, mas eu perdi meu tempo, eu perdi 1 hora e pouco da minha vida vendo Vasco e Botafogo. O lateral esquerdo do Botafogo chama MT. É impossível que o Lisca não quer levar o Ucho, né, pro lugar do MT. O MT tem o cabelo todo colorido assim, ó, e é horroroso. O Ucho não pode mais jogar por time nenhum esse ano, só pode jogar por Cruzeiro ou América. Porque ele sério, jogou... essa parada? É, ué, ele jogou a Copa do Brasil pelo Cruzeiro, jogou a Série B pelo América, aí acabou. Então ele fica. Nossa. Minha maior tristeza, na verdade, foi o Lisca não ter ido pro Cruzeiro, que ele chamava o Ucho de volta e a gente ficava feliz. Verdade. Pessoal, deixa eu compartilhar com vocês uma coisa muito bacana que vai acontecer. Dia 25 de agosto, gente. Hoje nós estamos no programa 296, né? Então quer dizer que o programa 300 está quase chegando. E o programa 300 vai ser num formato bem diferente desse aqui que a gente sempre faz. Nós vamos fazer uma gravação lá no museu do Dr. Afonso Celso Raso. Ah, muita gente já deve ter visto vídeos aí no WhatsApp de gente que foi lá e tal. E é maravilhoso, pessoal. É uma coisa maravilhosa. É o Museu do América que existe. É o Museu do América que a gente deveria poder ver na sede ou em algum outro lugar ou institucional do América. Mas é uma coisa mais linda do mundo para nós americanos, é o Museu do Dr. Afonso Celso Raso. E o nosso programa 300 vai ser lá. O Dr. Afonso, o Afonsinho, junto com um dos nossos maiores historiadores, que... Thales Maciel vai estar presente lá, mas o nosso historiador famoso, eu vou guardar um pouquinho de segredo ainda. Vamos até porque, Jário, sendo muito sincero com você, essa camisa mesmo que o Felipe está usando, eu não tenho a menor ideia de que time foi, que ano que foi. E eles vão apresentar o museu para a gente num programa aí de uma hora e pouco, gravado, com qualidade de filmagem, de som. Coisa de primeira linha, gente. O que o programa 300 merece, tá certo? Não é o que nós merecemos. Não, a gente está fazendo uma coisa... O América merece. A gente é tosco, mas o América merece um programa especial como esse. A gente precisa muito documentar o museu do Afonsinho, porque é maravilhoso. A gente está fazendo, para ajudar a financiar as filmagens, a gente está fazendo uma rifa de uma camisa autografada. Essa aqui. Para quem... Vou mostrar ela aqui, ó. É uma camisa autografada pelo time da Copa do Brasil do ano passado. Então vejam que está aí Messias, Thales... Alê, Juninho... Alê, Juninho... Calisson... Rodolfo, Zé Ricardo... Eu achei legal que... Borges... Alguém assinou Felipe A, aí pode ser tanto Felipe Augusto como Felipe Azevedo, ninguém sabe quem é. Léo Passos, ninguém falou do Léo Passos. Léo Passos. Então, eu vou colocar aqui no link, na descrição desse programa, o link que é um link para um grupo do WhatsApp, tá? São 100 números a R$ 20 cada número. Quem puder nos ajudar, vai ser bem legal, né? A gente vai sortear essa camisa, tá? E também, além de tudo, no final do vídeo, a gente vai fazer uma lista de agradecimentos lá. Quem nos ajudar também vai estar nesse vídeo histórico, tá, gente? Vai ser muito bacana. E eu gostaria muito que também vocês lembrassem, dia 25 aí, do nosso programa 300. Vai ser excelente. Outra novidade aí para o mês de agosto... É o programa desse rapaz aqui, ó. Desse aqui que fica aqui me enchendo o saco, ó. O programa mensal, a resenha americana com Thales Maciel. Opa, pera aí. Essa parada aí mensal é muita coisa. Vamos fazer o primeiro. Calma lá. Essa porra de mensal aí. Tudo que a gente promete nessa merda aqui dá merda no final. Não vai dar, não. Essa vai funcionar lindamente. Ó. Thales Maciel vai conversar com jogadores nossos aqui que jogaram junto no América. E o time da estreia tá bacana, tá? O time da estreia tá show de bola. Eu vou confirmar aqui 2 nomes hoje. Será no dia... Que dia, Thales, que vai ser a estreia do seu programa? Acho que é 15, acertei? 15 do 8? É, errei? Caralho. É dia 18 do 8. Às 20 horas, tá, gente? Dia 18 do 8, às 20 horas, o Thales vai conversar com quatro jogadores que jogaram juntos no América, numa campanha histórica nossa, e eu vou confirmar dois no programa de hoje e os outros dois no próximo programa. Hoje, primeiro lugar, ídolo Dudu Pitbull. Dudu Pitbull vai conversar com a gente aqui, com o Thales, na verdade. Resenha descontraída para contar história, para contar caso. E outro que também está confirmado com a gente, Flávio Pantera, goleiro. Esse tem muita história também para contar, viu? E tem mais dois ainda que eu vou confirmar no próximo programa. Vai ser muito bacana. Resenha americana dia 18. Preparado, Thales? Pegou na América, com esses... Como é que é? O Flávio pegou na América, hein? Eu gostava dele. Nossa, cara, Flávio... Flávio tem história demais. E viveu com a gente Série C, viveu com a gente Módulo 2, coisa... E chegou com aquela cancha, né, de campeão brasileiro de 2001 pelo CAP. Então, na época, acho que realmente contratado o Neuer. Foi, cara. E ele pegava muito, eu gostava muito do Flávio. A carreira dele foi muito bonita, né? Foi. Ele era um muito, muito bom goleiro. Foi. Ele é ídolo do Paraná, né, cara? Porque ele jogou no Paraná e no Atlético Paranaense, né? Então, lá ele tem... Ele é muito ídolo lá. Peça geração aí de bunda mole, que acha que Juninho é ídolo, vocês nunca viram Dudu Pitbull jogar. Aqui dali, que se vocês acham que Juninho corre, vocês não viram Dudu Pitbull. Vocês não viram Dudu Pitbull. O jogo histórico do Dudu Pitbull, não sei se vocês lembram, foi até contra o Atlético Goianiense, que nós ganhamos 3-2 lá no Serra Dourada com dois golaços de Dudu Pitbull. Foi, eu lembro desse jogo, cara. Puxa, Dudu Pitbull fazendo gol de fora da área, igual o Schweinsteiger. Saudades do Dudu. E você sabe que o Dudu é doido pra aposentar na América, né? É, eu conversei com ele, ele falou que foi no CT, só que não encontrou ninguém pra poder falar, pra deixar o currículo lá pra voltar. Poxa, cara. Ele se sente menosprezado, tadinho. Se eu fosse presidente do América, minha primeira providência é contratar o Dudu Pitbull com a função de dar tapa na cara de jogador safado. A única, melhor que a o única Flávio função Mineiro, dele. Né? Uai, é só chegar ali, ó, falar na hora que o sujeito estiver fazendo um corpo mole, a sua única função é lá dar um tapa na cara do vagabundo e mandar ele virar um homem. E existe uma coisa muito legal, né? A gente pode até trocar essa ideia com eles no programa. O Thales também puxar esse assunto, Thales. A chance de eu lembrar é zero, mas vamos lá. Você vai a mais informação. Eles possuem um grupo, velho, de jogadores que jogaram no América nos anos 2000. Ali a galera tem um grupo entre eles, né? Então, olha que doido, cara. O Luciano, a galera, tá todo mundo lá dos anos 2000. Então, tipo assim, doido. É uma turma bacana. Quem sabe a gente entra num grupo desse aí, né? Uma inserção de decadência. Só ídolo, filho. Só ídolo. Os caras... Reza a lenda que o velho Giva tá no grupo, né? Rapaz, quando eu fiz o contato com os quatro que vão aparecer no primeiro programa, que coisa boa conversar com os caras que a gente que tem como ídolo, viu? Que coisa boa. Os caras são gente boa demais, viu? Puxa vida. Thales vai tá cercado de gente muito boa, né, Thales? Melhor do que com essa companhia aqui, né? De forma alguma. De forma alguma. Jamais menosprezo vocês, tá? Você está me confundindo com outros que já passaram aqui. Eu falo, nem foda-se. Reza a lenda que o Thales está treinando até o mandarim para entrevistar o Moisés. Tá sabendo falar chinês, que é uma beleza. Bom, vamos lá então. Bale Colatina? Poxa, só bem rapidinho aqui. Aproveitar, um rapaz aí fez um comentário sobre a questão de pressão em cima de diretoria, não sei o quê, e tal, que eu concordo muito, mas eu queria também deixar aqui, que a gente falou sobre história e tal, e que nós, pelo menos a minha memória é uma merda total, nós do Decadente, nós fizemos, né, nessa pandemia, nós aproveitamos o tempo de parada para fazer um programa com personalidades do América, com presidentes e tudo, que é um negócio muito legal, cara, e está disponível no YouTube para quem quiser ver. Inclusive, o programa com o Afonsinho foi um negócio de arrupiar, que fala arrepiar. Sei lá, é um negócio de outro mundo você ver um senhor quase centenário mostrar todo o seu amor pelo América e a felicidade dele em participar de um programa tosco igual o da gente. É muito legal ver, cara, é muito bacana. Quem não teve a oportunidade de ver ainda, assiste aí, procura aí nos Decadentes, aí que é legal. É, e eu não sei também se é... Eu não sei, desculpa, eu não sei se é possível, depois a gente podia até olhar isso, deixar esses programas no YouTube, tem como separar isso? Sacou? Tem, os playlists, tem como fazer assim, a gente pode fazer os playlists. Deixar esses programas aí, que eles são sensacionais, cara. Eu já adianto que, assim, todos eles eu participei igual uma múmia, não tive coragem de fazer piada, então minha participação é uma bosta. Não, cara, os programas foram muito bacanas mesmo, porque a gente conseguiu ouvir umas histórias que... Ixi, sensacionais. Né? É coisa que a mídia não fala, né? Ah, não, de exatamente. Forma alguma. Coisa alguma. O programa com a Afonso foi sensacional. O programa com o Baltazar, que pra mim que é um... Aquilo? Que foi o primeiro programa, né? Foi o primeiro programa. Eu acho alegria muito importante, dele o Thales, isso que você está falando, que até para nós que produzimos conteúdo, a gente fica procurando coisas do América e não acha, né, velho? Tem que recorrer sempre às mesmas fontes, então, tipo assim, acaba que o programa Decadentes é uma das melhores fontes, e às vezes a galera não encontra ali alguma informação, a gente pode indicar através, né, do histórico que tem no YouTube, né? Bicho, isso também é importante, de fato. É do caralho, falo, cara. Do caralho. E ali a gente está ouvindo da boca de quem viveu, não é fonte secundária, terciária, ali o cara está contando, né? É vida, né? É o que o cara viveu. É vivência. Né? É. A gente fica só triste que Menino Salu não quer participar do nosso programa. Menino Salu está com medo da gente. E como diz minha baleinha preferida, Andrezinha, a gente é chapa branca, a gente quer ouvir as histórias dele. Nós estamos longe de fazer um programa para atacar pessoas. Nós queremos ouvir as histórias, queremos conhecer, justamente porque assim... Documentar, o momento passa, sacou? Sim. Então a gente quer saber o que os caras fizeram e fazem pelo América, que é muito legal. É isso aí. Bom, do jogo, vocês querem puxar mais alguma coisa ou vamos para Bala e Colatina? Vamos para Bala e Colatina, então. Eu acho que o que tinha falado do jogo, já a gente falou, e assim, o que eu compactuo dessa esperança do Saci, da gente ficar na Série A, que é o objetivo, mas eu fico muito triste, cara, da gente estar perdendo essa chance, mais uma vez, de fazer uma gordurinha, cara, porque nós estamos pegando baba. Esse time do Atlético Goianiense, ele é baba. É um time meia boquíssimo, sacou? Sim. E a gente deixou de ganhar mais uma vez, deixamos de ganhar de Grêmio, e por aí vai, cara. Sacou? O Inter que tá uma baba. O Inter que tá uma baba. A própria cachorrada, cara. O Flamengo foi um dos jogos mais fáceis do Campeonato Brasileiro, não sei se vocês concordam, e a gente conseguiu empatar aquele jogo. Exatamente. E nós vamos tomar uma sapecada deles no segundo turno, cara. Os caras vão vir pra ganhar título, O Corinthians, nós conseguimos perder pro Corinthians. Ninguém perde pro Corinthians. Nós perdemos pro Corinthians. Gente, é só vocês olharem o campeonato do Juventude, aí inacreditável, né? Pois é, cara, isso aí é complicado. A gente precisa ser melhor do que quatro. E para mim, o Atlético Goianiense é um que tava na lista dos que a gente pode ser melhor. Então, não pode perder, cara. Infelizmente, não pode perder. Perder para Flamengo, perder para Palmeiras, sabe? Por mais que doa, perder para cachorrada. Isso meio que para nossa permanência na Série A é uma coisa que não afeta. O que afeta é perder para Atlético Goianiense, perder para Bahia, perder para, Deus me livre, de Chapecoense, Cuiabá. Aliás, Esporte. E quando eu falo perder, Esporte, é não ganhar, tá? É não ganhar. Entendeu? Empatar para mim é a mesma coisa de perder, porque é um ponto para cada. Né? E a gente está perdendo muitos pontos de detalhe. Foi para pensar, né? América e Atlético Mineiro, nós tivemos três oportunidades depois dos 45 minutos do segundo tempo. Foi. E foram oportunidades que o goleiro salvou o Atlético Goianiense, né? Então, tem horas também. É o tipo de gol que a gente gosta de tomar. É o tipo de gol que nós gostamos de tomar. Aos 45, aos 46. Justamente, são lances que se o adversário tem, eles matam, né? Isso que é foda. Pois é. Complicado, gente. E só falando assim, que o Thales, no resumo, falou, né, que a bola do gol era defensável. Eu até acho que. Era, se ele tivesse ficado parado, ao invés de tentar adivinhar, mas ali ele fez um, assim, o cara tava meio sem ângulo, né, ele deu aquele passo pro lado para tentar cortar, se o cara cruzasse rasante, que ia ser difícil, né, E no que ele desloca pro lado, ele já perde a capacidade, né, de pegar ela alta no... em cima dele, né? Foi ali que ele tomou o gol. Então, assim, O chute do cara também foi sensacional. Assim, a gente não pode... foi um chute muito forte e foi alto. Então, assim, seria uma defesa até relativamente difícil, ou plasticamente bonita de fazer, né? Só que nessa que ele deu pro lado, ele perdeu a chance de desviar a bola. Né? Só que quando ele vai voltar, ele não chegou lá. Golaço. A virada de jogo lembrou até aquele gol nosso contra o Fluminense, lá que o Carleto dá a bola pro Marcos Rocha. No início da jogada, o cara pega a bola lá no campo de defesa e vira a bola lá no André Luiz e sai o gol do Atlético. Foda. Pois é. Do lado do nosso amigo Alan Ruschel. Pois é, e o cara achou um chute realmente sensacional. Daquele chute que não é tão fácil de achar. Tivemos sorte ainda que nosso impedimento, o VAR, ajudou. Né? Não ajudou. Ela tava impedida. Não, então, tudo bem, mas ué, quantas vezes aconteceu isso com a gente, o VAR não ajudou? Já teve, ninguém já pediu impedimento do lance, hein? Pois é, então assim, né? Se quisesse sacanear, sacaneava, né? Mas foi ótimo, realmente estava impedido, de acordo com o Márcio Rezende, estava meio corpo para frente, mas ele não daria impedimento. Ah, não, isso, mas... E outra, quem que nesse lance estava atrasado como sempre? Uai, sempre, ele. Lelã. Se ele fosse atrasado, se na vida ele fosse tão atrasado quanto ele é no futebol, ele tinha perdido o voo e não tinha conseguido viajar lá para a Chapecoense. Exatamente. Agora... Mal, gente, piada de humor negro aí, mas foi mal. Essas piadas de nerd, você vê que é só você que riu dessa bobagem que você falou aí. Agora, muito me assusta e muito me espanta você ficar preocupado com o que o Márcio Rezende fez e fala. Aquilo é um idiota. Quer dizer, não pode falar que ele é um idiota. Aquilo é um... é aquilo, sacou? É aquilo. Não, porque o cara tava meio corpo à frente, mas eu não daria impedimento. Uai, mudou a regra do impedimento só para eu saber, não, né? Ah, o livro de regra dele é diferente, velho. Na dúvida é sempre contra o América, então tem que... Porra. Aí tá difícil, né? Um dos árbitros que eu mais vi errar virou comentarista de arbitragem. É sensacional, bicho. Por que esse país nosso não vai pra frente. Uai, tem um detalhe importante também, né? Nosso aproveitamento com o Jaime Júnior narrando é horrível, né? Ele narrou o jogo do Atlético, mas sempre assim, não vai narrar o jogo da América. Ele foi narrou o jogo do América também, inacreditável. Ô bicho, a minha esposa perguntou por que o cara tava torcendo pro América, pro Atlético Goianiense. A minha esposa perguntou. Eu falei, mas ele é aqui de Minas, tá? Pode ficar tranquilo que ele é de Minas. Ontem tava descarado, cara. Ele e o Bobo Faria. Tava foda, cara. Nossa, vamos pro bala aí, bebê. Eu tô ansioso pelos esportes especializados, eu até treinei. Vamos lá, bala da galera. Votação via Twitter. Ganhou aí, ó, Fabrício Daniel com 57,1%, seguido de Judas Ademir com 33,9%, Patrick com 7,1% e Giovanni com 1,8%. Eu vou começar fazendo um comentário sobre o Patrick aí, que eu tinha esquecido dele, viu, gente? Eu gostei da estreia dele, tá? Eu esperava muito menos, talvez porque ali tava uma carência maior também, mas eu gostei da estreia do Patrick. Não o suficiente para votar nele para bala, mas foi bem. Eu vou de Fabrício Daniel, fez uma partida boa, tá fazendo bons jogos, tá sendo a surpresa... das contratações, para mim, está sendo a surpresa. Então, eu vou te falar. Destaque do Paulista. Ah, pois, acredite se quiser. De todos aí, é o que está se salvando. Está se salvando. Então, Jair, eu até ia concordar com você. Principalmente assim, o Fabrício Daniel, bicho, ele saiu com o meião dele rasgado, cara. Os caras bateram nele pra caramba. Ele fez uma jogadaça. Mas eu vou de Ademir, cara. Eu vou de Ademir porque, assim, eu sou um crítico ferrenho ao comportamento do Ademir e eu fiquei com muito medo dele fazer igual ele fez naquele jogo da Copa do Brasil lá e arrumar alguma coisa para não jogar o sétimo jogo. E ele foi, entrou, não se escondeu em momento algum. Conforme eu falei, eu acho que ele foi até fominha em alguns momentos. Fez um gol difícil. Então, meu voto vai em Ademir. Bacana. Saci, e você? Eu vou de Ademir também, viu, Jairão? Me surpreendeu. O Fabrício Daniel já é um cara que a gente espera mais dele mesmo ali no ataque, porque não vai esperar do Azevedo, não vai esperar do Alê. Então, ficou muita expectativa do Ademir também, né? O sétimo jogo, como que estaria a cabeça do jogador. E, pelo visto, acho que o América acertou em não, né, trocá-lo pelo Maidana para esse resto de temporada. Eu preferia a permanência do Ademir do que o Maidana, de fato. Então, o Ademir chegou, meteu o gol, se movimentou principalmente bem ali no primeiro tempo. Acho que meu voto é para ele. E é isso. E mandar um beijo pro Carlão que pediu no chat. E abraço, amigo Carlos Vogas. Eterno Carlão. Carlão é um cara que tá devendo uma visita para nós aqui. Eu já chamei ele umas 3 ou 4 vezes. Ele sempre me enrola, viu, Carlão? Tamo de olho no você aí, viu? Tem que fazer com ele durante o dia, que de noite ele faz churrasco. Ah, aí, ó. Então tá explicando. Então chama nós pro churrasco também, tá fácil. Tem que ser assistindo as Olimpíadas e programa Decadentes. O Carlão que fez homenagem ao meu tia-avô que faleceu ontem, né? Exato. Fiquei emocionado de saber que a família Leucas transformou o Carlão em americano, né? Já que, de acordo com ele, foi a influência indireta do meu tia-avô, o pai dele, virar americano. Achei legal. Meu presidente do conselho aí, ó, Carlão. Tá. Grande americano aí. Felipe, seu voto? Eu vou de Fabrício Daniel. Ainda acho que o Ademir, depois dessa... Agora que ele vai ficar aqui no América, merece um teste de 5 jogos, para você vai correr, vai se dedicar igual nesse, em todos eles, né? Acho que mais pro fim do ano é capaz ele começar a tirar mais o pé ali. Mas foi bem, né, não vou falar. O Patrick também mereceu bastante. Ele realmente é o Cafu, se comparado com o Diego Ferreira. Tal qual um Cone é o Roberto Carlos, comparado com o Alan Ruschel, né? Então, mas vou no Fabrício Daniel, que tá sendo a nossa peça que gera mais perigo, né, no ataque. Ele quem cria as principais jogadas, arrisca, não tem medo do jogo. Beleza. Fabrício Daniel, então, ganhou o bala aí por 3-2, mas o Ademir também era um bom voto. Vamos ver se a cabeça dele continua boa até o fim do ano e nos ajuda aí. É complicado. Mas agora ele tem mais opção, não? Cara, tem a opção. Ele já tem contrato pro ano que vem. Já tem clube para jogar. Então, assim, não tem motivo nenhum também, não. Se você analisar bem... Não, mas se ele se esconder, ele vai chegar lá muito para baixo, não? Ah, vai nada. Já tá assinado, meu filho. O salário, já, ele tá pensando no salário que vai ganhar lá, já. Já era. É, mas eu te falo que, assim, ele voando no América, ele é reserva lá. Imagina ele não jogando aqui. Vai continuar sendo reserva lá. Para ele vai dar igual. Não, mas ele vai ser um reserva mais reserva ainda, né? Deixa de ser primeira opção. Sei não. Sacou? Bom, sei. Vamos lá. Colatina. Colatina da galera, esse aí deu uma disputa aí, ó. Mentira, deu nada. Alan Ruschel eleito com 68,6%. Bom, que disputa! Alan Ruschel eleito com 68,6%, seguido de Mancini com 15,7%, Alê com 11,8%. E o Ramon com 3,9. Vejam que a diferença do primeiro para o segundo é de 50%. 53%. Ô, gente, para mim... Não tem que bonitinho, gente. Ele viu que ele errou nas contas e agora ele tá querendo dar um de fodão e falar 53%. Ah, que falsidade do cara. Posso nem fazer piada mais. Cara, você é sommelier de piada agora? O que que é? Eu não tô reclamando piada. Ah, isso foi uma piada, 53%. Foi uma piada. Você perdeu o timing de rir. Entendi. Sei. Entendi. Aqui. Vai, Time. Eu vou de Alan Ruschel, porque não tem jeito, meu filho. O Atlético Goianiense passou a bola na boca dele todas as jogadas. O Barroca viu que era lá o jogo. E não teve jeito, cara. Tudo que aconteceu, aconteceu nas costas dele. Então, para mim, é Alan Ruschel. Thales. Eu vou de Mancini, né? Quem escala o Alan Ruschel? A porra do João Paulo tá lá na reserva. Escala a porra do João Paulo aí. Também é um bom voto. Saci. Minha linha de raciocinamento é do Thales. Culpado é quem escala o cara. E para mim é o Wagner Mancini. Não só por ter escalado, mas também cagou ali no intervalo ali. Mudou totalmente a formação. Depois foi tentar consertar e não conseguiu. Durante a transmissão, até parece que o João Paulo que vai entrar é o nosso, mas entra o meio-campo do Atlético Goianiense. Eu fiquei feliz ali para o momento, mas o Alan Rusch ainda conseguiu ficar 90 minutos em campo, né? Assustador. Mas, para mim, culpado é quem escala, então Wagner Mancini, para mim, foi o grande culpado. Eu só queria que o João Paulo fosse líder do elenco, igual o Juninho, o Alê e o Felipe Azevedo são. E pelo menos o Alan Rusch era reserva. Mas o Alan Rusch, para fazer o que o Alan Rusch eu faço, que é sempre chegar atrasado e não marcar ninguém, a partida pode ter 700 minutos que ele consegue ficar até o final. E é perigoso quando o Berril chegar também, ele centralizar o Azevedo e tirar o Fabrício Daniel, né? Pior que é mesmo. Pior que é. Pior que é mesmo. Felipe, seu Colatina. Eu vou no Alan Rusch. Assim, eu entendo que ele tá lá por causa do Mancini. E o Mancini realmente foi muito mal, mas ainda acho que não foi tão mal quanto o Alan Rusch consegue proporcionar em campo. Né? Como a contratação foi de outro, eu vou nele dessa vez. Né, os dois merecem demais, cara. O Mancini por escalar e o Alan Rusch, porque no, assim, tá discrepante, cara. Tá ridículo. E todo mundo que joga com a América já entendeu isso, que a teta de jogar é nele. Então, tá ridículo. Tá simplesmente ridículo. Mas se você é técnico do outro time, você não vai fazer a mesma coisa? Óbvio, óbvio, óbvio. Já tá entendido, tá claro. Pra Não, se qualquer um. você for para pensar, até vendo o Patrick no outro lado, né, que é um cara que historicamente é conhecido pelo porte físico, a galera vai mirar para o outro lado mais ainda, né? Porque o Patrick, querendo ou não, ele é o Juninho lateral direito, né? O cara que corre ali o tempo todo. É Então, verdade. se não o Marlon não voltar rápido, nós estamos fodidos mesmo. Tá doido. Vai voltar, não é possível. Mais algum comentário sobre o jogo aí, gente? Não? Então vamos para esportes especializados? Só te perguntar, se você vai interromper a mim mesmo que vou fazer esportes especializados hoje? Não, eu vou cantar para você, esportes especializados contra Alice. Eu vou te falar que assim, com piada você é ruim, com música é pior ainda. Mas fechou, fechou. É, já é para fazer já? Já, né? Não, espera Então, até amanhã, até o programa de domingo. Pode? gente, nosso humorista trocou a ferradura. Vamos, só, desembola aí. Concentrar. Então, na verdade, nosso sub-20 está bem, meteu os ferros no Ceará e meteu o ferro no Atlético Goianiense. Inclusive, hoje foi 5-0. O nosso sub-20 está engraçado demais, porque o nosso ataque sub-20, para mim, era o nosso ataque titular, que é o Golderson, Gustavinho, Carlos Alberto. Está no sub-20. O vôlei está voltando agora. Começando os treinos. O futebol de salão, eu procurei e não achei nada. Sabe? Se tem jogo essa semana? Ainda não. O que Ainda teve não, né? atualização é que nós ficamos, né, no, com o vice-campeonato do Metropolitano, que é referente ao do ano passado, né? Mas agora vai ser a disputa do Metropolitano desse ano, mais os mineiros. Entendi. A regra da volta do público também vale para futebol de salão, você sabe? Com certeza, mas a questão mais é calendário mesmo, né? Porque não Nossa, eu tô tinha falando a mudado volta do nem público. as. É, né? Mas eu falo porque no sentido, tipo assim, o calendário futsal agora, se não me engano, é só em setembro. Só Então setembro? provavelmente já vai estar pocando já, então com certeza vai voltar no futsal também. Tá bom. E as meninas do futsal, depois da eliminação, voltaram hoje aos treinamentos. Sacou? É isso, meu bebê. Você fala que você faz mais curtinho que o Lucas, né? Eu me preparei, mas não foi aquela preparada. O Lucas faz todo um estudo Nós da parada percebemos, toda. nós percebemos. Bom. É igual quando você pega os programas antigos, o resumo que o Alisson fazia, bicho, é sensacional, é cheio de tática, as paradas todas, eu não sei porra nenhuma. Inclusive, fazer uma menção honrosa aqui ao meu bebê, que agora ele tem. Ele tem seu próprio monólogo. Eu fico uma hora falando com ele mesmo. Vamos continuar aí, já. O Asha fica lá lendo os comentários, fazendo um monólogo. O monólogo do Asha. Não é fácil, não é fácil. A vida de menino Alisson Soldeca não é fácil. Não. É, então, nosso próximo jogo. Agora não é mais Soldeca, não. Agora é só o único que é a porra. Só ele que é merda. Tá certo. Próximo jogo, América e Fluminense, domingo às 16h. América e Ceará, né, não? Não, América e Fluminense. América e Ceará é fim do mês. Ah, é? Inclusive alterou a data hoje, né? Alterou. Mas o próximo jogo aí é América e Fluminense às 16h, portanto teremos Decadentes às 20h normalmente. O jogo aqui, ou lá? É aqui. Aqui? Aqui. Fluminense em crise, hein? É, em crise, mas está em 12º, tem um time razoável. É, Felipe, como é que você está se preparando para esse jogo aí? O que, que você está achando que vai vir? Olha, uma vitória, né? Sempre espera vitória. Tanto que a gente está um pouco mal na liga lá do podcast do Fala Zezé, porque eu sempre aposto na vitória do América, infelizmente a gente está há 5 rodadas sem ganhar, né? Então isso tem atrapalhado a nossa colocação lá na disputa, tem né? Tem 18 jogos. A culpa é do coitado do América. O problema é que eu também sempre aposto na derrota do Atlético, e infelizmente as últimas rodadas deles também estão sendo ruins. Não tem jeito de você colocar pelo menos um jogo do Cruzeiro aí nessa porra desse podcast aí do Zezé, não? Ah, aí você vai ganhar. Esse eu tô bem mesmo. Mas acho que dá pra ganhar. Assim como dava pra ter ganho ontem, assim como dava pra ter ganho do Grêmio. O time vem melhorando. Ainda falta bastante coisa pra evoluir, mas acho que a principal são colocar as peças certas, né? E espero que não demore muito pro Wagner assim, perceber isso. No mais é torcer pro Marlon voltar para 100% para já sentar o Alan Rusch no banquinho ali, para que ele nunca mais saia. E torcer ali para ele ver se arranja o meio de campo de uma forma melhor, né? Porque com a lei a gente deu para ver que também não dá, não. Isso aí. Mas o goleiro do Fluminense é ruim, né? Então, se a gente chutar bastante vezes ao gol, a chance de fazer gol é grande. E você, Saci, tá animado com esse jogo? A Mac Fluminense é um jogo atípico, né? A gente tem que estar sempre animado, cheio de ódio, porque o Fluminense aí, de fato, nos últimos anos, né, na estreia do brasileiro, rangou a gente aqui dentro, rebaixou a gente em 2018. Então, eu não gosto muito do Fluminense, não. Então, eu fico meio um pouco tenso quando é a Mac Fluminense, mas. Se a gente pode pegar aí fatores, né, que venham a favorecer o América, novamente também o Fluminense está em decadência, né? Começou muito bem e tem feito jogos ruins aí, então é o melhor momento para o América sair vencedor, né? Então, estou curioso pelo que o Mancini falou aí, não teremos Berrio ainda para o final de semana, né? Deu aí uma desanimada em relação à estreia do colombiano. Mas vamos ver aí se mais uma semana cheia para trabalhar, né? Tenhamos aí uma formação mais digna aí de vitória, porque a do jogo contra o Atlético Goianiense ficou claro que ele entrou ali para empatar o jogo, não foi para vencer, não. Isso aí, Thales. Ué, Jara, eu fico de coração, eu tenho medo quando dá uma semana para o Mancini treinar. A chance de ver uma coisa muito maluca no domingo é muito grande. Eu até acredito que o Cavicchioli vem com a camisa 9. Pode acontecer. Juninho no gol. Juninho no gol. Fabrício Daniel deve ser nosso lateral esquerdo. Por aí vai. Alan Ruxo, nosso ponta direita. E por aí vai. Adilson Ropinho de Zex de Dex Central. Fica curiosidade para ver se o Isaac estreia, né? Tem mais um jogador aí para nós vermos também, com muita expectativa, que é o Isaac. Vamos ver. Pois é, o Isaac também não entrou porque parece que é condicionamento físico também, né? Agora o cara não tá no jogo. Uau, não. Ô, Jairo, o Rodolfo entrou, filho. Condicionamento físico tem nada a ver com a escalação de América. A desculpa que o cara que foi contratado pro departamento lá físico deu é que ele teve Covid e perdeu muita massa muscular quando ele tava com Covid. Então ele tá recuperando essa massa ainda pra evitar essa lesão. O Rodolfo nunca teve Covid. E vai ter massa muscular, viu, bicho? Puta. Mas que é. O Rodolfo vai pegar umas 3 Covid para ver se perde um pouquinho dessa massa dele. Nós hoje estamos com o humor negro afiado, hein, galera? O negócio tá feio. Eu acho que o problema do Rodolfo foi a mulher dele que desestabilizou ele, velho. É, foi o óculos que ela perdeu? O que, que foi? É, o óculos que achou que teve uma parada dessa? Óculos, velho, foda. Aquele óculos fudeu com a gente. Fudeu com a gente. O óculos já foi depois dos pênaltis, foi não? Foi depois dos pênaltis. É, foi. Ele já fica mal antes do óculos. Pesque pague. Teve pesque pague, teve todo um pacote aí. Os hambúrgueres antes do jogo, essas coisas. Bom, então é isso, pessoal. Nosso próximo programa é domingo às 8 horas, depois do jogo contra o Fluminense. Vamos torcer para nessa semana a gente conseguir ver pelo menos aí o Isaac em campo. Ver se a gente consegue ver opções nesse time. Mas não está perdido ainda, não. Vamos, tá não. Vamos torcer, vamos correr atrás, que vai dar certo. É isso aí. Grande abraço a todos. Boa semana. Até mais. Valeu, galera.